Bom, vamos dar sequência então à nossa solenidade de hoje. Hoje, dia 14 de dezembro de 2016, à meia-noite 16 minutos, aspirante Ezequiel Júnior presente na sala, segundo sargento Pedro Henrique, terceiro sargento Ederson Domingues e os demais companheiros. Hoje, nossa solenidade, que pode ser ou não, tá? Vai depender aí de uma da análise, vai começar com uma Croy Vitor. A Macroy Vitor entrou no batalhão no dia 5 de dezembro. Tá? Hoje fazem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 9 dias. 9 dias que ele está no batalhão. Inclusive, tem pessoas aí, cara, User que was falta moved to morrer your porque channel. passou um dia, né? Porque passou um dia e o cara tá morrendo. Gente, o estágio é. Ele não tem uma data certa para terminar. Até porque tem mais pessoas para fazer a solenidade. Imagina eu fazer a solenidade um por um. É perda de tempo. É mais fácil eu esperar um pouquinho mais e já fazer com bastante gente. Essa é a lógica da solenidade. Entendeu? Para não ficar perdendo tempo. Porque olha só quantas pessoas estão aqui logadas. Hoje, agora, nesse momento. Você acha que toda vez que eu fizer uma solenidade vai ter todo esse pessoal aqui? Não. Vai ter sempre poucas pessoas. Então, por isso que às vezes as pessoas têm pressa para ser promovido. Ai, meu Deus, vou morrer. Ai, socorro, me salva, SAMU. Não, meu. Tenha paciência, dá uma segurada aí. Sargentos aí, instruam, oriente esse pessoal que tem pressa, que tem fogo. Orienta o pessoal, meu. Tudo vai dar certo aí, entendeu? Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Tá? Todos vão ficar vivos. Só ter paciência aí. Bom, então vamos lá com palavras, Ezequiel Júnior. Gentileza aí, se apresente como e fale um pouco para nós sobre o estágio de Macró e Vitor. Com a palavra. Esperando dizer que eu se apresentando aos senhores. Bom, desde o começo aí o Macroy, sempre respeitando seus demais companheiros de farda e se fazendo presente no nosso TS. Treinou conosco, aprendeu conosco nossa abordagem, treinou tiro com a gente e sem nenhuma reclamação. Chegou até mim e nem eu tenho nenhuma reclamação dele. O cara aí foi 5 barras. Bem, essas foram as palavras aí do aspirante Ezequiel. Segundo o sargento Pedro Henrique, boa noite, com a palavra. Se apresente e comente. Segundo o sargento Pedro Henrique se apresentando ao comando e ordem mais da sala. O estágio do Macroy foi excelente. O treinamento de abordagem que eu mesmo passei para ele foi tudo 5 barra. Ele já veio sabendo nossos procedimentos. Não falhou com as nossas regras do servidor, nem que da regra do batalhão. Sempre vem cumprindo aí o que foram passado para ele. Nunca questionou sobre nada do servidor, aqui no BPM, o que você falava para ele fazia, obedecia a ordem do superior. User in your E channel timed parabéns out. para ele aí. Bem-vindo agora pro oficial da 17 BPM. Positivo. Vamos agora aí finalizando aí com Ederson Domingues. Ederson Domingues aí, cara, foi um excelente cabo, tá? Eu acho que quando ele foi escolhido para sargento foi unânime. Muitas pessoas falou, cara, 5 barra, não tenho nada o que dizer, demorou para ele ser sargento, certo? E o Ederson, apesar de eu ver muito pouco ele, né, por conta do meu login, é um cara bastante esforçado aí, entendeu? Espero que ele possa contribuir ainda mais aí com o batalhão e crescer. Palavras aí do sargento Ederson. Positivo. O terceiro sargento Ederson Domingues se apresentando ao comando geral dos demais companheiros de farda. Sobre o grande Macroy, cara aí que vem de outras jornadas aí, de outros servidores, ele é um cara bem esforçado aí. Eu notei que ele vem entrando nessa rotina aí de, vamos dizer, órgãos policiais, vem entrando com uma grande habilidade. Ele já vem nos mostrando aí o que ele veio adquirindo com outras orgs. Tenho certeza que ele vai ser um grande, grande companheiro aí na 17. mesmo aí vem ajudando com a sua experiência que ele já teve, vem adquirindo aí o nosso padrão da 17 aí. Tem palavras aí negativas do mesmo, só positivas e merecido aí o mesmo subir para soldado. Bom, o que eu tenho a dizer do McCroy, gente, é o seguinte, não chegou para mim denúncia nenhuma contra o cara, no fórum é new, 5 barra, entendeu? Não tive problemas com treinamento, é um cara que, muito pelo contrário, teve bastante elogios aí, tá, dos sargentos mesmos aí, que eu ouvi dizer, certo? Então eu não tenho nada para falar do cara, o cara merece 5 barra, não tenho o que falar dele. Tá, mas antes de fazer a solenidade dele, vamos conversar também sobre o estagiário, Everson Cairo, ele tá aí, não tá? Tá. Aspirante Ezequiel, comente do estágio do Everson. O Everson, ele entrou aqui no batalhão no dia 5 do 12, mesma data que o McCroy, fazem 9 dias que ele tá aí no batalhão, e o aspirante vai comentar sobre o mesmo, com a palavra. Pois é, coronel, o quadro dele é esse, assim, é igual ao do McCroy, né? Um cara super gente boa, que sabe respeitar todo mundo, sabe ter uma conversa legal. Ajudou também o Davidson aí fazendo uma finalização de vídeo. Se eu não me engano, fez até uma intro pro batalhão. Então o cara vestiu a camisa da 17, bateu no peito dizendo que pertencia aqui. Então, 5 barra. Mais que merecido aí, promoção. Positivo. Segundo Sargento Pedro Henrique, a palavra. Segundo o Sargento Henrique se apresentando ao comando. O estagiário Everson Cairo também foi um estágio aí. Veio representando as 17 no servidor, no patrulhamento, respeitando nossas regras do UPM. Também não foi o Mike que questionou, ainda não questionou pra gente, não vai questionar, porque, como o Ezequiel falou, ele e o McCroy são gente boa. Não fica discutindo sobre coisa que não tem a ver e tal. Só entra um TS aí pra fazer o que é passado pra eles e tal. Patrulha com a gente sempre que como pode. Quando ele não tá no patrulhamento, fica pelo WhatsApp lá, conversando com a gente e tal, falando porque não tá logando. Isso também é bom. E parabéns aí, Cláudio. Vai, Ederson, com você, palavras, segue Honda. Positivo, roubando um pouco aí a palavra dos mesmos aí, sargentos, é praticamente uma equipe aí, cara, Davidson, o McCroy, o Everson e o Ronier aí, que não tá presente com nós, mas são uma equipe aí que entraram praticamente juntos aí no batalhão. Vem representando aí um ótimo serviço diante da 17 aí. Não tem muito o que falar do mesmo, porque eu não tive muito privilégio aí em patrulhar com o Everson, mas não recebi reclamações também. O pouco que eu patrulhei foi 5 bar, sem novidades aí do mesmo. Bom, o que eu tenho pra falar dos mesmos aí... Obrigado. O Everson Cairo, também mesma coisa do McCroy, apesar dos mesmos terem entrado mesma data, não tenho nada que falar, não chegou nada pra mim, treinamentos, denúncia em fórum, é new. Barra, não tenho que falar dos caras aí, muito pelo contrário, somente desejar sucesso, tive também muitos elogios deles, nos estágios, principalmente dos sargentos, e é new, tá? Não tem nenhum nada o que impeça ele ser recrutar, ser promovido hoje, tá? Lembrando que o McCroy e o Everson são jogadores mais velhos no batalhão, tá? Não são os maiores, porque tem muito mais gente mais velha, tá? Mas são dos jogadores assim que tem uma mente boa, tem um papo legal, e eu tenho certeza que se eles se dedicarem, eles vão virar comandos também, tá? Basta aí se esforçar, não menosprezando os demais, mas todos nós aqui temos condições, tá? Todos nós. Basta se destacar, ter um pensamento correto aí, humildade e respeito. Então vamos agora para juramento. Juramento aí, esse é o link do site, tá? Para quem for acessar o site, Para quem for ficar no TS, tá? Que tiver logado o celular, o juramento tá aí no chat. Então vamos aqui com a palavra do Macroy Vitor, tá? Ele vai se apresentar para os companheiros e logo em seguida já vai falar o juramento para nós, tá bom? Com a palavra aí, Macroy. User was moved to antes your de channel. Começar, primeiramente, estagiário Macroy Vitor, apresentando seus demais companheiros de farda. A respeito do juramento, eu tenho permissão para abrir o site, para olhar? Bem, tranquilo. É o mesmo chat, é o mesmo texto que está aqui, mas fica à vontade, o link está aí. Ah, é o mesmo texto? O mesmo texto. Okay. Pode começar, senhor? Positivo. Incorpore minha 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual. E é o que representa essa instituição. Os eternos companheiros de farda prometem honrar nossas tradições, defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. User a in todos your os companheiros que aqui testemunham que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 PPM. Beleza, show de bola. Parabéns aí. Então, saindo do estágio já com a patente de soldado setado aí pelo aspirante. Parabéns. Vamos aqui para o... Quem que é mesmo? Eu até perdi aqui. Para o Everson Cairo. Everson Cairo, se apresente aí para os demais e pode dar início ao seu juramento também. O comando, ele tá tendo queda lá com a net e acabou de cair. Positivo, vamos aguardar ele até o final. Tá? Bom, dando continuidade aí, o Macroy, você tem aí 30 segundos a partir desse momento para agradecer quem você tiver que agradecer aí pela sua promoção, tá? Com a palavra. Eu quero agradecer, na verdade, a todos os soldados, todos, até os estagiários mesmo, alguns sargentos, sargento Pedro Henrique, sargento Ederson, todo mundo do comando, todos aqueles que me ajudaram, me inspiraram, estiveram comigo aí, quero só tenho a agradecer a todo mundo, dizer que eu vim para ficar. Muito bom, 5 barra. Bom, o Everson já voltou não, né? Pessoal, esse juramento, cara, esse juramento, assim, particularmente dizendo, a 17 BPM é o único que preza por isso, é o único que tem um juramento decente, próprio, né? Nós temos um juramento próprio. Eu mesmo escrevi. User e was moved to eu acho que channel. Vale muito a pena, né? Um juramento desse, porque tem tudo a ver com a gente. Ele diz lá, vai honrar as tradições, defender com rigor as regras, não vai questionar, hesitar, desistir e falhar. Vai preservar a imagem do batalhão, vai estar de pé em todos os seus momentos. Todos os companheiros que testemunham, que cheguem onde ele chegou. Somos persistentes, ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17. Então, pessoal, gravem isso. Tá, gravem bastante, isso é muito importante. Tá? Somos persistentes, somos ousados. E finalizando aí, somos a melhor equipe. Tá? É isso que define a gente, ser diferente. É isso que faz de nós sermos a melhor equipe. O trabalho em equipe. Tá? A partir do momento que você presta um apoio, tá? Um SOS, você faz uma correção... sargento chama a atenção para alguma coisa. No momento que ele chama a atenção é porque ele se importa por você. Ele ainda se importa por você. Então você tem que respeitar. Eu não? Beleza. Acata o procedimento e segue ronda. Então, quando o cara lava as mãos para você, como aconteceu muito tempo aí com o Henrique Costa, o pessoal não tá nem aí. Lavou as mãos para você, filho, ele não vai te ajudar mais. Entendeu? Ele só vai liberar a corda para você mesmo se enforcar. Então, eu costumo dizer que a partir do momento que o cara chega em você e começa a falar de você, é porque ele gosta de você, ele quer ver você bem. Por isso que ele tá falando. É, às vezes eu chego pro cara, meto o pau lá no aspirante, vou lá, falo com o sargento, falo isso, falo aquilo. Mas por que, cara? Eu quero ver o bem do cara. Eu tô tentando ajudar ele. Fazer ele abrir os olhos, enxergar, abrir a mente, ver certinho. E agora, quando eu largar a mão, cara, é porque realmente o caso tá perdido. É, não tem mais solução. Mas, eu agradeço a presença de todos aí, tá? Essa semana a gente vai fazer a solenidade aí para cabo, tá? A gente tem bastante nome aí, nós temos 11 soldados no batalhão, contando com o Macroy e o Everson. Os soldados são João Pedro, Rui Silva, Guilherme Soares, Gabriel Michelone, Juliard Alves, Felipe Oliveira, Leonardo Nascimento, Jefferson Canevaro, Lori, nossa, que nome estranho, Pedro Henrique Hernandes, Macroy Vitor e Everson Cairo. Tá? Nós temos aí 11 nomes para soldado, provavelmente poderão ser cabo aí durante a semana. A gente vai fazer uma análise e vamos promover. Os cabos que nós temos atualmente são 5 cabos, que é o Ezequiel Schneider, Ian Torres, Davi Soares, Guilherme Ribeiro e Davidson Davi. Tá? Davidson Davi, que são cabos. Tá? Provavelmente aí também há uma grande chance de eles serem promovidos. Tá? Não sei se vai ser agora, tudo vai ser analisado. Tá? Mas que vão continuar empenhando. A equipe em si está de parabéns, tá? Todos logando. Eu não sei aqui alguns nomes que eu não me recordo muito, como é o caso do Leonardo Nascimento, que eu não venho acompanhando muito ele, tá? Gostaria até que depois aí o aspirante comentasse comigo. Mas de resto, de boa, não tenho o que falar. Tá? A equipe aí totalmente 100%. Parabéns a todos. Então, todos os que foram promovidos, sucesso. Ah, o Everson Cairo provavelmente não vai voltar, mas tá, ele tá aí. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá, ótimo, muito bom. User, vamos aproveitar aqui. To your channel. Bom, dando continuidade, o Everson voltou. Você tá aí, Everson? Ok. Então, aproveitando que você tá aí, a gente vai dar início à sua solenidade, o juramento, tá? Então você se apresente pro pessoal e logo em seguida você pode estar lendo aí o juramento. Com a palavra aí. Soldado Everson Cairo se apresentando ao Coronel Oliver e a todos os companheiros de farda. Quero só agradecer ao batalhão. Como eu já falei muitas vezes aqui no alojamento, quando nós estávamos jogando conversa fora aqui, eu nunca encontrei um batalhão que tenha vontade de fazer o trabalho de policial certo dentro do servidor. Que não fica de brincadeira, que quer rondar, que quer ir atrás. Eu quero agradecer ao batalhão e ainda vou crescer muito aqui dentro. Vale ressaltar também, pessoal, que nós somos um batalhão RPG. Nós não somos roleplay. E somos o primeiro batalhão RPG a ser assim como vocês veem, né? Com todo esse potencial, toda essa dinâmica, nós somos um batalhão que a gente poderia, pelo jeito que nós somos hoje, poderíamos dizer que nós somos roleplay. Porém, nós somos um batalhão RPG. E é muito assim, cara, o cara para chegar nisso aqui,